Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet, prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Vamos, então não salvamos a tempo. Vamos lá. Eu tinha um Nintendo, Mario World, Mario Kart, até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Mortal Kombat. Agora não lembro mais. Só sei que tinha uma parte que... Pergunta. Quando você era apenas uma criança, um pirilampo saltitante da sua vida, o que você queria ser quando você crescesse? Grande. Além dessa piada mais velha do que o mundo, todo mundo falava essa piada pra mim quando eu perguntava. Então um dia eu tenho que responder pra alguém, né? A menos que eu seja um dedo. O que você queria ser além de original? Pirata? Não, original com essa piada. Peraí, eu sempre quis ser um pirata, cara. Cara, devia ser. Não, assim, de profissão. Quando você começou a pensar um pouquinho mais seriamente, o que você queria ser assim? Eu vou dizer uma coisa, mas primeiro que ser gigolô. Gigolô? É. Gigolô? Gigolô. Tá. Tu sabia o que era gigolô ou tu achava que era só o cara que mandava? Bom, me disseram que era um cara que fazia as mulheres felizes. Olha, eu tenho uma pior. Quando eu era criança, eu queria ser, sabe o quê? Robocop. Aqui é a polícia. Pense a respeito, Petit. Você e metade do planeta. Não, mas aí. Cara, eu andava daquele jeito lá que primeiro vira o tronco, depois vira a marzinho, assim. Você fazia a coreografia do Michael Jackson. Nossa, Não, mas velho, tipo, a gente quando é criança, a gente não pensa. Velho é tu. Vai te catar. A gente não pensa na gravidade. Velho não. Na gravidade que é ser o Robocop. Porque o cara é o quê? É um pulmão com cérebro, basicamente, hoje em dia. E uma cara. Só isso. Não, meia cara. Só a boca. Não, que nunca cresceu barba. Por que não cresce barba no Robocop? Cara, se os caras tiveram tecnologia pra colocar. É, parte robótica nele, tinha que ter tecnologia pra parar de fazer a barba crescer, né? Por quê? Cara, imagina o Robocop com barba, ele ia ser mais macho. Não! Imagina uma coisa. Ia ser tipo o Kratos, velho. Imagina uma armadura completa. Imagina o Tony Stark, a armadura toda cobrindo ele e um tufo de barba. Opa! É diferente. A do Robocop só vem até a metade do rosto. Mas vamos ver o seguinte, os caras tinham dinheiro, fizeram porque eles quiseram. Né? É. Acabou, porque a gente perdeu. Se tem dinheiro, a gente não tem. É isso aí. É futuro. E você, Google? Cara, tá meu sonho era ser o Rambo. Caramba. Mas quando eu fui crescendo, cara, eu falo descobri, descobri que ele era. Não, o cara é militar. Não, quando a gente é criança, a profissão é ser super-herói. Aí, quando eu descobri que ele usava muito anabolizante. Viu? Por isso, eu queria salvar as mulheres. É, o Stallone usava anabolizante pra ser bombado. Na boca, né, velho? Pra quem não viu, peraí. A gente tá na rádio, a gente tá entortando a boca igual o Stallone. Igualzinho. Não, tipo. Veja ouvindo não, regional. Não. Sabe aquele filme, Eu Mesmo e Irene? Sabe que a diferença é entre. Eu mesmo. Você lembra quando ele virava o Hulk? Ele só fazia entortar o queixo assim? Então, é isso que a gente tá fazendo. Eu não reparava nisso. Eu só sabia que ele mudava de personalidade e tocava musiquinha. Cara, eu consigo dizer quando o Jim Carrey não tá entortando a cara. É mais fácil de dizer. Não é, cara. Tá, aí quando eu descobri que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, eu não queria mais ser o Rambo, cara. Vamos ser um cara que perdeu uma guerra? É, só uma. Queria ser um vietnamita, cara. Fora aquelas que eles não falam que é parada secreta, que é coisa de governo, que é a SHIELD. Não, tipo, quando meu povo veio me deixar aqui na Terra, pô, aí a gente pegou e ganhou dos Estados Unidos lá e peguei e negociei a minha estadia aqui. Ouviram? Tem um planeta São Paulino aí. Aí! Eu queria ser padeiro. Hã? Padeiro? Sério? Pra passar o dia comendo pão. Porque eu gostava muito de pão. Só bacana. Na boa. Você é bom, cara. Você, pelo menos a gente, você foi o único que tá mais perto do negócio. Eu tô falando disso mesmo, da parte que vocês já eram um pouquinho mais sensatos e queriam uma profissão. Eu queria ser. Eu vou, talvez eu consiga realizar meu sonho. Eu queria ser o MacGyver. Porra! Eu sou o Blanca querendo ser o MacGyver. Na verdade, o MacGyver queria ser o Blanca. Se tu der um esquema nuclear aí pro Tony pro Blanca, ele faz. Ele faz, tendo as peças. Tá, eu plutônio, ele faz. Eu gostaria de ser policial. Certo? Mas não policial qualquer. Ah. Gostaria de ser o policial. Tipo eu e Robocop? É, o cara que sai sentando cacete mesmo. Meu. Eu já eu queria ser ladrão. Preferia ser ladrão. Por quê, cara? Queria ser ladrão. Você gostaria de ser preso por mim? Ai. Mas não o ladrão. Cara, de hoje. Se tu fosse policial, eu me diria. Não, peraí. Ah. Vamos recapitular. O cara vem, um cara, um negão de Parintins, 2 metros de altura, e fala assim: eu queria ser policial. Daí o cara fala assim, joga o cabelo e fala: eu queria ser ladrão. Ai! Isso foi. Isso foi deveras estranho. É melhor de começar o programa? Não fui eu que balancei o cabelo aqui, quem tá fazendo cabelo. É melhor a gente começar o programa. Vamos focar no futuro. Vamos deixar isso. A gente tem sempre uma sacada. Vamos deixar isso pra trás. O tema, né? Vamos lá começar o programa. Eu queria falar, assista ouvindo regional. Tá, isso aí. É, pode ser. Estamos aqui com microfone. Edgar. Isso foi Edgar. Edgar! No máximo que a sua sapiência consegue nos prometer. E? Google! Eu vou colocar o som de um peru agora. Dark Hole sempre tá aqui, então não precisa nem dizer que ele tá. É, até porque pra remover o Dark Hole daqui precisaria de 2 guindastes. Né? Então ele sempre tá aqui. Cara. Vamos deixar isso pra trás. Que no meu futuro eu não vejo gordura. No futuro dele ele não vê gordura, a diabetes já tá cegando. A gente fazer cosplay de Jovem Nerd é só colocar o cabelo. Tá mais pra fazer o cosplay do Shang, do The King of Fighters, só falta a bola. Ah, tá, vai te catar. Falta mais uma bola, né? Além da barriga. Vai te catar. Então, qual é o tema de hoje? Futuros. Futuro. Futuros? Ah, vem cá. Vem cá. Que louco! Vai lá. Futuro. Que futuro? Como assim? O que é o futuro? Futuro é aquilo que ainda vai acontecer, o que possivelmente vai acontecer, o que ainda não aconteceu ainda. Aquilo que vai acontecer ou o que possivelmente vai acontecer. E quando é o futuro? Do pretérito, do passado, do subjetivo? O futuro é. O futuro. Vai ser daqui a pouco. O futuro do passado é o presente. Você já... Ou como diria lá em Parintins, o futuro é agora. Não, pra ser sincero. Peraí, agora. O futuro agora é, uma coisa é agora. Não, agora é muito estranho, porque tipo, não, agora é o presente. Opa, agora era o passado. Espera, ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Não, agora era o passado. Não, agora. Agora é o presente. Pois é, mas agora era o passado. Agora era o passado. Então, qual é o tema desse programa vai ser, vamos começar logo com, Bora, por favor, futuro. Como é antigamente? Antigamente, como as pessoas imaginavam o futuro antigamente? O tema é de futuro, a gente vai começar falando de antigamente. Mas é claro. Claro que sim. Vamos utilizar um pouco da sapiência que a gente tem e vamos fazer com insight para as pessoas pensarem que nós somos realmente... Então aperte até com a SAP. Um insight, eu não falei isso. Não, porque é a nossa sapiência. Ah, tá. Eu sou demais engraçado. Não é. Eu sou o melhor do mundo então, de ser engraçado. Não é. Quando você fala de algo focado no futuro, você tem que pegar toda a trajetória, o contexto histórico, toda a antropologia e ver a diferença do contemporâneo com o que já foi imaginado no passado. Por exemplo, antigamente imaginava. Que frescura? Meu amigo, a sociedade funciona assim. É, cara. Tipo. Tem que ser tudo high level. É. Tipo, imagina assim, uma coisa mais interessante sobre o futuro é que assim, imagine, hoje, né, a gente pega falando, o pessoal, os homens da caverna e tal, era um bando de brutamontes, não sei o que e tal, na verdade eles eram machos de verdade. É. E aí, eu fico imaginando. Peraí. Eu sou macho de verdade, velho. descontextualizando a gente. Uau! Não. O pessoal disse que os caras eram selvagens. De macho de mentira. Macho pra caralho. Você é um macho de chocolate, de plástico, de o quê? Tá, vai, presta. Vamos lá, vamos voltar pro final. Ele não é macho porque ele é de menor. Ei, aí no futuro. Eu tava esperando isso. Ei, presta atenção, aí no futuro, o que que os caras vão tipo achar do pessoal de agora? Por exemplo, nos anos 40, nos 50, nos 60, imaginava-se o futuro o quê? É, belas construções, carros voadores. Não, o foco era os carros voadores. E a natureza vivendo em harmonia com o ser humano. Hoje em dia o futuro é as coisas como são hoje em dia, carros no chão, sem natureza nenhuma. Não, peraí, tem carro que voa. Vem a 200 km por hora na BR. Voando baixo. Voando baixo. Nós estamos falando de nível Jetsons. Assim. É diferente. Porque o Jetsons era uma distopia zoada. Porque, primeiro, o Papai Jetson, né? Eu nem lembro o nome daquele cara. Ninguém se importa com ele. Eu acho que o sobrenome dele era Jetson. Jetson Pai. Senhor Jetson. Senhor Jetson. Jetson Pai. Ele era treinado para apertar um botão. Quer dizer, ele ligava a fábrica. Ele era o único funcionário. Chegava de manhã, apertava o botão e sentava o resto do dia. É, mas ele trabalhava com papéis também. Sério? Ou seja, ele tinha dois empregos. Julius. Não. A gente já descobriu o nome dele, pô. Julius Jetson. E a juventude chamada de JJ. E a esposa, bem, qual era o trabalho da esposa? Ser esposa. É, ser esposa. Porque quem é porque na verdade, época em que a série foi feita, as esposas, as mulheres ainda não eram totalmente inseridas no mercado de trabalho. É. Mas ela era uma dona de casa. Não era aquela coisa dedicada e tudo mais, mas era uma dona. Não, não é que ela não fosse dedicada. É que naquele tempo ela não precisava ser dedicada. É, porque tudo era feito com robôs. É, quem me fala? A Rose é empregada, robô. É. Ela... O nome do robô ele lembra, mas o nome do dono do robô ele não lembra, não. Ah, cara, vou levar o nome de macho. Porque as parafilias deles são especializadas. Lembrar o nome de macho, primeiro lugar. Segundo. Agora, presta atenção. E a série nunca me atraiu. Curiosidade. Não, curiosidade. O que que aconteceu com eles se eles caíssem de lá? É. Isso é uma boa pergunta. A casa deles flutuava, pô, se eles escorregassem. Presta atenção, um molequezinho passeava com o cachorro dele numa esteira que saía assim do lado de fora da casa. Se o moleque tivesse uma cãibra lá na esteira, a esteira ia levar ele pra baixo e aí. Não. Caía. Essa ele ia parar muito. Essa pergunta teve um crossover entre o Jetson e o Stinson num episódio especial. É. Tanto é que a esteira para, aí chega lá no passado. Nossa, por que esse chão não está andando? Quer dizer, os caras do futuro. Pra tu ver, o desenho animado tava prevendo o futuro. A geração passada é muito mais, vamos dizer assim... Ativa. Não, muito mais macho mesmo que a geração futura. Ô, o bando de leite com pera. Presta atenção, Oficina InfoPresents. Manutenção em computadores em geral. Com venda de acessórios e componentes eletrônicos. Papelaria. Cópias e impressão coloridas e preto e branco. Plastificação e encadernação. Pesquisas e trabalhos escolares. Economize tempo e dinheiro. Compre. E solicite os serviços da Oficina InfoPresents. Avenida Mário Andreasa, 1272 São Jorge. Telefones 3521-3500 e 092-9101-0050. Tá, beleza. Aí chegaram lá, o chão não se movia. É. O que era isso? Antigamente, né? O povo de antigamente tinha o costume de. Aí, ó. Era mais ativo, se exercitava mais. E no futuro, o exercício é menor, porque vai ser tudo muito automatizado. É. E hoje a gente vê muito isso, por exemplo, nos carros. Hoje em dia os carros estão sendo fabricados para pessoas que não sabem dirigir. É carro com marcha automática, é carro que já estaciona sozinho, com sensor de para-brisa, com sensor de luminosidade para ligar o farol. Quer dizer, a gente tem um pra que o Detran, se o carro faz tudo pra gente. What the hell is that? Não, daqui a pouco você vai sentar no carro e ele já vai te levar pro caminho que você quer. E lá vamos nós! Cara, já tem projetos disso, assim, em cidades. Tipo um veículo. É isso, por isso que eu tô falando. Isso, essa questão eu levantava, sabe com o quê? Com engenheiros florestais. E se o cara inventar um programa que medisse a terra, sabe? Que escaneasse a terra, visse os níveis de minerais e tal. E fizesse todo o trabalho de análise do solo, essas coisas. Caraca, enquanto mas não... aquela coisa, tipo, o computador nunca vai ser perfeito. Nunca vai porque... ser. Porque ele é feito por seres humanos. Porque ele é feito pra fazer o que tá na programação dele. Por mais que você coloque uma inteligência artificial ali, essa inteligência artificial não vai conseguir. Ela só vai combinar as coisas até aquilo que for. E ela não vai evoluir. Ela não vai evoluir, ela vai ficar naquilo. Não, ela a até menos. Pode, ela até pode ser evolutiva. Ela até pode ser evolutiva, porém ela não vai ter aquele nível de criatividade. Que o ser humano tem. Não, é justamente ela não vai ter criatividade, na verdade, né? Porque ela é uma máquina, então. Morre aí. Não, teoricamente morre. A menos que a Sky se junte com a Net. Ah, não. Que vai fazer a Skynet e aí vem aquele exterminador do futuro. Tá. Yeah. Tá. Ele tá falando isso a semana toda. Ele vem preparando desde segunda-feira, assim, né? Pra chegar quinta ou terça-feira. Não, ele treina. Não, hoje sábado, eu vou acabar com o podcast, né? Chegar sábado. Não, o povo é sabe que é gravado, a gente não engana ele. Não, o povo sabe que é gravado. A gente é sincero. Aqui é tudo. Ah, pegadinha do malandro. Ha! Yeah, yeah! É. Enfim, futuro. Vocês acham que seria bom ter uma empregada robô? Uma roboa? Pra você não. Por quê? Porque. Com certeza o Lubeck ia achar ruim, né? Você ia zoar a parada, velho. Como assim? Roboa. Roboa? Você tá falando de boneco inflável ou de robô, cara? Não sei. Sabe que vai ter um modelo mais caro que vai fazer. Vai ser multitarefa. Sabe que vem. Vai ter. Sempre tem. Enfim. Sempre tem. Cara, é interessante uma coisa, tipo, dependendo da sua vida, ia ser legal. Porque, por exemplo, tem gente que mora sozinho e de trabalho de ator. Então seria interessante uma. Se a casa dele se fizesse a sua própria manutenção durante esse tempo. Tipo Jarvis. Ah, cara, tá aí. Tipo você pagar uma empregada. Ela vai querer acabar com os seres humanos mesmo. Depende do objetivo da máquina. Porque no filme, por exemplo, do Eu, Robô, existem as três leis. A primeira lei é não machucar... Não são exatamente essas palavras, mas é dentro do contexto. A primeira lei é não machucar os humanos. A segunda lei é não quebrar a primeira lei. Ou seja, a primeira lei é não machucar os humanos, a segunda lei. Obedecer os humanos a menos que quebre a primeira lei. Obedecer os humanos a menos que quebre a primeira lei. E a terceira lei é quebrar as duas anteriores. Por quê? A partir do momento que a inteligência artificial controlava tudo, entendeu que para proteger os humanos deles mesmos, eles teriam que, às vezes, eles teriam que prender os humanos. Deu. Não, o problema é que é a lei de que não prejudicar os humanos, mas, tipo, o que é prejudicar? Prejudicar é interpretado geralmente por matar, né? Ou ferir. Aí, beleza, vou prender os caras ali, aí eu não estou matando nem ferindo. Tipo, foi isolar ele numa caixa. E a Skynet, ele numa caixa. O objetivo da Skynet era ser um sistema de segurança, não para os humanos, é um sistema de segurança. Pra ela mesma. Pra ela mesma. Morrendo aí? O único risco que a Skynet tinha não eram as outras máquinas, eram os humanos que controlavam as máquinas. A gente tá solucionando esse pequeno problema, paliativamente. Quando James Cameron concebeu o Exterminador do Futuro, realmente ele deu uma viagem muito louca nos anos 80. Tipo, e se a minha torradeira se revoltasse? Aí já é força G. Já é Transformers. Também. Já imaginar a torradeira atirando pão pra tudo quanto é lado, só cabe dois pães, ela atira e grita. Tá. Só isso, não ia ter mais outros. Não, aparece. Não sei. A menos que ela se juntasse com uma máquina de fazer pão e uma máquina de cortar pão. Que ia precisar de trigo, né? Porque o pão se faz de ferro, né? Aí no final disso tudo ele ia ter o sanduíche na casa dele. Ia morrer. Ele ia morrer de gordo. Que pena no futuro. Tipo os caras do Wally, né? Do Wally, os caras tudo gordo lá. Tá aí outro futuro possível. Possível. É possível. Tá acontecendo. É tendente. Pra países evoluídos como Suécia, Estados Unidos, tem alto índice de gordura. É até... Obesidade. Não, obesidade a nível super. Parece que você tá falando de um não, peraí, eles eram gordos daquele jeito, não era porque eles só ficavam comendo. Era realmente porque... E não era tipo porque eles eram sedentários. É porque eles não faziam nada mesmo. É. E aí com o tempo... Mas por mais que você seja... Não, por mais que você seja magro... O seu corpo vai ficando cada vez mais frágil, cada vez vai mais atrofiar. Quando você não usa, atrofia. Não, envelhecimento, realmente. Envelhecimento acontece isso. Por exemplo, geralmente quem é muito magro durante a adolescência tem a tendência de começar a engordar quando chega, passa dos 22 anos. Eu sou prova viva disso. O que acontece? Rápido. É o metabolismo que dá uma desacelerada. E quem é gordo? Emagrece? Já isso aí. Aí o que que acontece? É o alimentação, nossa, o alimentação. Tá maravilhoso aqui. A alimentação. Os universitários aqui hoje. E a quantidade de exercícios que você faz são relacionados ao seu metabolismo. Por exemplo, se você não se exercita, você não está exercitando. Se você não exercita o seu corpo, você não está exercitando o metabolismo. Cara, o importante. Se você se alimenta mal, se você come alimentos que o seu metabolismo não aguenta, ele demora para processar, você vai engordar, porque você vai acumular gordura. Quando você começa a ganhar peso, você para de comer, você libera aquela gordura que estava armazenada e você engorda ainda mais. Cara, o princípio de tudo é o seguinte: gaste mais energia do que você consome, você come. Gaste mais do que você é que você armazena. É isso que você já e isso, e isso é o futuro. Que você já seja magro igual aí você gaste o mesmo tanto para não engordar. E isso é o futuro. Por exemplo, o Brasil começou a gastar mais energia do que ele tinha aí. E agora a gente tá pagando a conta. Esse é o futuro do Brasil. Mesmo com o Petrobras, mesmo com o diesel. Eita, não. Petrobras. Tá preta a situação da Petrobras, não tá? Foi da África. Petróleo é branco. Petróleo é branco. Isso foi racista. Não foi racista? Desculpa, gente. Não foi racista. Não era pra ser. Pelo menos não era. É uma expressão que a gente tá muito acostumado. Mas então vamos falar do jeito correto. Não, vocês... O negócio tá afrodescendente. Não. Afrodescendente é o Braz. Vocês já pararam pra pensar assim, que, por exemplo, a maioria das pessoas que pega e fala, não sei o que, olha o preto, fulano preto, não sei o que, tipo, eu tô, tipo, por exemplo, eu tô conversando com o Edgar e aí eu pego e falo, e Edgar, preto? Normalmente essas pessoas que falam o tempo todo. É coisa de amizade, assim, é de zoeirinha. Tipo, por mais que a pessoa não seja sua amiga. Mesmo tu chamar um outro de preto, não vai querer isso é uma frescura futurista que, infelizmente... Isso é uma frescura futurista que, infelizmente, tá tomando mais conta, que é o politicamente correto. Porque, tipo, é tipo assim, olha só. Eu estou ofendido com o racismo que você cometeu com o meu colega, mesmo ele não se manifestando. Eu estou ofendido com a sua informação. Isso é uma frescura, cara, inacreditável, cara. Qual é aquele filme, cara, do Stallone, que ele acorda no futuro, ele é um policial e tem que pegar o Demolidor? É o Demolidor, né? Ah, é o Demolidor. Aí tu vê muito disso lá. Muitas coisas que ele faz, a mulher fica tipo, o quê? O que você tá fazendo? Isso é já é uma coisa que no futuro não é assim, as pessoas não saem se relacionando assim como antigamente. Não, preconceito tu chamar o outro de gordo também, tu chamar de branquelo, tu chamar de cabelo. Não, hoje em dia você não pode. Peraí. A menos que você seja, você não pode chamar o outro. Por exemplo, hoje em dia, um branco chamar um preto de preto, que não pode. Agora, um preto chamar um preto. O negro chamar o outro de preto, um homossexual chamar o outro de homossexual. Pode. Uma mulher chamar outro de piriguete, pode. Agora, um homem chama a mulher de piriguete. Isso um é um hétero preconceito. Chamar um homossexual de gay, não pode. Não, mas sabe o que é pior? É a metamorfose, velho. Te chamar de gay, tá? É isso aí, tá. Não, mas não tem problema no teu caso. Ah, não tem problema, ele já é assumido. Não, já ele, assumido, ele né? também. Já é assumido. Não, peraí. Enfim, corta essa parte. Ele vai querer falar agora. Essa mas focando no futuro. Não. Assim, esse negócio politicamente correto. O estranho também é que é uma metamorfose. Tipo, antigamente. Ambulante? ambulante? Pode falar das músicas do seu tempo. Se hoje já tá assim, né? É. Como é que vai não, tipo assim, eu aumentava uma fase muito estranha, porque, tipo, imagina antigamente você não podia chamar de uma coisa, depois muda a palavra, depois muda de novo. Tipo, não pode falar preto, tem que falar negro. Não pode falar negro, tem que falar afrodescendente. Não pode falar afrodescendente, tem que falar o quê? Cara. Pessoa com mais melanina do que eu? Eu dotado de melanina. Aí quando eu quero. Melaninamente favorecido? Aí inventamos um novo código agora. Ou melhor, eu, por exemplo, eu chego pro cara e cara, quando eu respeito o cara, eu falo, tu é um negão muito considerado, cara. Tu é o negão, meu Deus. É tipo, não é um. Cara. Ai, você é o negão! Isso cara, ficou estranho. Cara. É, não, você é o negão e tira o chapéu. Não pode dar mais isso, não, Creu. Vai, mano. Ganha na mão e dá bal. É isso aí. Leve meu coração. Estou falando uma fera aqui, GLS aqui. Lembrando que é até bom que a gente tenha isso, que afinal o Regionatas não é um grupo, vamos dizer assim. Cara, o Regionatas é feito para sobreviver em qualquer meio, então ele não tem preconceito. É isso aí. Não, tanto é que o Edgar está aqui como prova. O Dark Holly também. Eu não assisto Yaoi. Edgar e Dark Holly estão aqui representando. Mas você é querido ouvinte. Jesus, as pessoas mais felizes do mundo, sabe? Agora, você, querido ouvinte, vai dar uma checada lá no blog Dark Holly. Você vai ver a grande matéria sobre Yaoi que ele postou lá. Yaoi é anime homossexual. E ele assiste! Eu assisti. Eu não disse que recomendo, eu disse que eu assisti, não achei nada demais, desde que eles abordem de forma competente. Só isso. Não foi assim que você. Vamos lá, Lê. Vamos lá. Até bom que você visualize o blog. A gente já falou sobre. A gente já falou sobre o quê? A gente já falou sobre costumes, né? Do futuro. A gente já falou sobre o quê? Coisas do futuro. A gente vai regravar esse podcast. Eu vou editar. E a gente vai falar. E agora vamos falar. Vocês acham que vai ter. O que vocês acham que. A gente já está especulando o que vai ter no futuro, tá? O que vocês acham que não vai ter no futuro? Além dos costumes. Acesso de lixo. Que muita uma coisa, boa parte da desentregadores. Muita coisa está se perdendo. Muito uma coisa que está acontecendo muito atualmente. Está sendo uma tendência e que eu acredito que nos próximos 50 anos já esteja um pouco mais consolidada. É eletricidade sem fio. Tesla trabalhava com isso. Em 1800. No final de 1800. Ele já trabalhava com a eletricidade sem fio. Hoje em dia está se trabalhando para fazer isso de uma forma de alta qualidade. E segura, né? E segura. Mais segura do que já era naquela época. Ninguém foi poder passar com uma parceira de metal. Só que eu digo assim, levaram uns 50 anos por quê? Começaram em pequenas áreas nas cidades, porque a indústria que vende os fios e os cabos consolidada, vamos dizer assim. Não pode acabar assim do dia pra noite, porque vai acabar com o emprego dos outros. Nada pode acabar assim do dia pra noite. Cara, inclusive tem aquela questão do petróleo, né? Que a gente já conseguiria sobreviver muito bem sem petróleo. Usar o gás, né? Os empregos. O petróleo é o que mais dá emprego e mais renda. E grana, velho. Tem muito shake que não teria checado nenhum. Dizem que na década de 1930. Algumas empresas que fabricavam carros na época já tinham descoberto motores que tinham uma autonomia muito grande, ou seja, hoje em dia uma moto faz 40, 50 km com um litro de gasolina numa estrada, tinham descoberto conseguir fazer isso com carro na cidade. Isso, o carro rodava na cidade com 50 km. Fazer 50 km com um litro de gasolina. Mas aí vem a questão dos interesses. Vem a questão dos interesses, por exemplo, o que é melhor? Gastar petróleo? Você fazer a economia girar através do consumo ou preservar as coisas? Ou preservar as coisas. Mesmo porque antigamente não tinha a ideia de preservação que tem hoje. Antigamente era assim, bora gastar que tem muito. Hoje em dia o pessoal foi, parece que deu uma olhada de novo no mundo, peraí. Tá faltando não tem coisa tanto aqui, assim, né? Aí, por exemplo, aqui no Ocidente existem muitos carros que consome muita gasolina. E no Oriente, por exemplo, tem versões de carro que fazem 36, 40 quilômetros com um litro de gasolina. Agora imagina assim o futuro, imagina só. Beleza, Estados Unidos foi lá, conseguiu um petróleo daqui do Sheik e tal, dos milkshakes da Arábia. Aí, não precisamos mais de petróleo. Nos Estados Unidos, que na verdade os Estados Unidos já quedou, né? Qual é a maior potência agora? China. E talvez o Canadá. O Canadá tá indo com tudo, apesar de não ter tantos recursos. Eles sugando os recursos dos Estados Unidos. Isso aí. Do lado, educadamente. Tu acha que educadamente. O Canadá é os Estados Unidos que os Estados Unidos queriam ser. Por isso que o Wolverine é canadense. É isso aí. O Canadá é tão educado, que no Minecraft, quando tu bota no inglês dos Estados Unidos, vai bem assim, e você vai, tenta dormir na cama, daí fala, você só pode dormir de noite. Aí se você botar no inglês do Canadá, fala, desculpe, mas você só pode dormir de noite. Nossa. É assim, cara, no Minecraft. Caramba. É um povo tão legal, né, cara? Educado, ainda cai lá. Eles estão sempre na deles. Eu duvido alguém falar alguma coisa ruim do Canadá. Cara, é sério. Você já ouviu falar? A guerra do Canadá. Não, eu vou dizer, os caras sujam o barco, conseguem. Baby Canada. É, não. Fala assim, tipo, você já. Tipo, você ouve na TV assim, guerra no Canadá, morte de não sei quantos mil pessoas. Canadá fez intervenção militar em algum país. Não! Ele fica na dele, parece que o mundo vai acabar e o Canadá vai estar lá. O quê? Ah, o que que aconteceu? Eu tava na minha aqui. A gente veio do Brasil, a gente veio pra cá porque aqui é Canadá. Ah! Mas pâncreas. O país que mais tem alambiques porque é Canadá. Nossa. Qual é a piada de mundo mexicano agora? Não. Caramba, não, cara. Não. E com não. Essa calma, eu menti, vou falar um pouquinho. Sabe uma parada que também o futuro não vai ter? Muito. Na verdade vai ter muita água. Derretimento. Aquecimento global. Não. Essa parada tá rolando ou não tá? A questão é a seguinte. Água sempre vai existir, agora se vai ser potável ou não. Pois é. Ou congelada, né? Vamos começar a fazer o reservatório do regional, né? A gente vai guardando. Vamos fazer igual. Hoje em dia. Não existe aquecimento global. Fazer igual no Futurama, que eles jogam uma pedra de gelo no oceano. Esfriar as coisas. Cara, isso é uma questão boa. Será que é possível fazer isso? É. Olha, por exemplo, hoje em dia. Já está comprovado cientificamente que a mesma quantidade de água que tinha há 5, 6 mil anos atrás, tem hoje. Por quê? A água que você bebe, você urina. Ela vai para o subsolo ou evapora. Aí é filtro. Chove, ou seja, fica nesse ciclo. Como assim? Então eu bebi minha própria urina? Tecnicamente você já bebeu não a sua, a dos outros também. Tecnicamente. Mas é tratada, cara, então. Tecnicamente, o comunismo é uma boa ideia, tecnicamente. Você tomou a urina dos outros. Então, mas os outros tomaram a minha. Ou seja, vingança. Mas não é uma questão ruim assim, né? Passa por vários tratamentos. Não, é a água mais pura que tem é a que tá nas nuvens. Na verdade, é mineral. Experimenta ir pra algum lugar onde tem chuva ácida e fica lá de boca aberta. É isso aí. Nas nuvens normais. Não tem. As nuvens normais agora. Tem agora as nuvens normais. Tem uma nuvem normal. Tem nuvem normal e nuvem de chuva ácida. Seu preconceituoso. Tem a nuvem preta também, aquela que aparece de longe. Cumulonimbus. Tá. Então, vocês acham que o futuro vai ser que nem zoado, que nem aquele do Waterworld? Não, peraí, olha só. Não dá um medo em você chegar no derreter futuro. Derreter as calotas polares e tal. Não, chegar no futuro e, tipo, o pessoal, sei lá, as crianças do futuro tratarem vocês igual ou pior do que já trata os velhos de hoje. O futuro Mad Max. Não sabe mexer em nada. É o futuro Mad Max. Por isso que eu escolhi estudar e trabalhar com tecnologia, porque aí eu nunca vou estar atrasado. Entendeu? Aí eu não vou sofrer. Sabe o que é interessante? Aquele seriado, já assistiu aquele seriado Revolution? Já. Não ouvi falar. Que os seres humanos têm que se virar sem energia, né? De repente a energia do mundo acaba, tipo assim, pá. Ai! Tudo acaba. Tipo assim, como se estivesse até com a tiara. É. Ah! Não, só que pior. Tipo, tem um avião voando lá no céu, pô, acabou a energia do avião toda. Ele simplesmente cai. Tipo, ocorre um pulso eletromagnético. Tipo, um global. PM global. Pra quem não sabe, e vai rolar mais tempo no podcast, um pulso eletromagnético desabilita tudo. É aquela arma do Homem de Ferro, é, que ele tá perdendo do cara, mas com pulso eletromagnético. O robô maior que ele. É. Quase tudo. É. Ele é é uma explosão magnética de energia. Se propaga através de ondas que destrói equipamentos eletrônicos ou que contêm algum tipo de silica ou qualquer outro tipo de liga metálica que é utilizada na eletrônica. Ou seja, qualquer fio, cabo que seja, que tenha uma espessura. Vamos dizer assim, não muito grande, acaba perdendo a composição de seus elétrons e não acontece a transmissão de energia. Não, isso só me lembrou aquele lance. Aquele... Tem alguns tipo, alguns veículos do exército que são por exemplo, tem algumas coisas que são a prova. Por exemplo, o que tem, por exemplo, é blindagem de chumbo, de cobre. Então a gente já sabe. Já sabe. Ou seja, se você tem um carro, deu um banho de cobre, deu um banho de cobre em 3, 4 carros, por quê? O banho de cobre ele não impede totalmente, ou seja, queimou uma peça aqui, os outros ali podem ter funcionando. Cara, peraí. Tu falou tão bonito. Mais uma coisinha. Que lembrou aquela piada do cara que. Ah, não sou faxineiro não, eu sou auxiliar, eu sou especialista em higienização. Sou faxineiro. Ah, mas existem alguns lugares onde o auxiliar de serviços gerais é tratado como engenheiro de limpeza. Nossa. Porque ninguém quer fazer o trabalho do cara. E o futuro é isso. É, ninguém. Um passando pro outro. É tipo, isso é o futuro, infelizmente. Tipo engenheiro. Antigamente ninguém queria fazer os trabalhos inteligentes. Hoje em dia ninguém quer fazer os trabalhos braçais. Ou seja, é fazer trabalho braçal. Uma vez eu vi uma tirinha assim, e todo assim, mundo. Né? Sabe e se todo mundo virasse médico? Daí tipo, era um monte de médico no mundo. Você tá doente não. Não, mas aí até o médico que sabe serrar madeira. Eu receito. Não, pra você eu receito já sei. Eu mesmo receito. Aí não, tipo assim, amigo, vem cá, vem na DRL aqui, dá uma injeção aqui em mim que eu não tô acertando. Cara, não, mas é uma coisa assim. O doutor faz uma incisão aqui na minha costa. É um grande IC. E se toda a energia do mundo acabasse no futuro? Cara, toda! Eu tava bem. Eu ia. Sei lá, eu ia procurar. Cara, eu ia ficar bem durante as 3 horas que dura a bateria do meu notebook. Eu ia ficar bem. Eu ia ficar bem até eu achar um dínamo, uma bicicleta e ficar pedalando nela pra ligar minha bateria. Eu ia ser aquele. O futuro é o Japão, meu amigo. É isso aí. Eu ia ser aquele doido que fica. Eu ia sair com um notebook assim com uma tomada, ele enfiando todas as tomadas que não funcionam. Só pra. No Japão, praticamente todos os carros são elétricos. Se acabasse a energia, ia ser legal. Por exemplo, no Japão, por exemplo, os carros são quase todos são silenciosos. É. Aí tava acontecendo muito o quê? Os pedestres não estarem prestando atenção nos motoristas e acabavam sendo atropelados. Porque não estavam ouvindo o barulho do carro. Você quer falar dos olhinhos dele puxados. Aí o que aconteceu? O governo japonês mandou fazer o equipamento que emite som pra pessoa saber que tá vindo o carro. Aí eles fazem um som bonitinho, né? Assim, mas você no Japão, cara, e a pessoa você vai tocando seu anime preferido, o som do seu anime preferido pra não saber que você tá chegando. Nossa. É melhor do que o som de uma descarga. E o melhor, Obrigado, é lei, então você tá segurando. Não é aquele negócio, para de fazer barulho. Opa, eu estou protegendo você de ser atropelado. Até chegar o funk brasileiro lá. Não, mas isso não chega. Não chega lá. Porque olha só, existe uma barreira de robôs gigantes. A pirataria lá é pequena. Tem uma japonesa lá que tem a coragem de chegar e voar, cara. O pior é. Tem, dá umas caipirinhas. Será? Traz pro Brasil, dá umas caipirinhas nesse cara. Essas turistas quando chega pra cá. E a oi. Não, eu quero que eu prefiro o Japão, cara. Yaoi, só se for uma menina chamada Ia. Oi, Ia. Eita, piada boa. Eu já ia fazer uma piada com isso, mas a minha era melhor. Mas vamos continuar. Não, agora eu fico imaginando, falando de futuro. Eu ia fazer uma, mas era melhor do que a tua. Olha só, eu tenho medo do futuro, sabe por quê? Porque olha só, porque a gente, em 2010, a gente veio pro espaço uma sonda. A Curiosity. É, a Curiosity. E aí que ela foi com um CD mostrando tudo que a nossa civilização já fez, né? Ah, mas não. Por já quê? Outras já. Não, vê não. E já sabe como não, atacar a Terra. Não, não, meu medo é porque lá também tinha umas músicas tipo forró. Aí a gente ouve. Aí querem exterminar a gente por causa disso. Gangnam Style. Depende. Imagina o CTzinho lá. Depende de uma coisa. Se for o forró, tipo, Luiz Gonzaga, aí é uma coisa. É. Porque daí eles vão ver que é arte. Que Luiz Gonzaga é arte, velho. É. Não, mas. Não, ia ser interessante, porque ele ia falar, cara, não tem água, meu gato tá morrendo, sei lá o que. Os Luiz não iam querer vir pra cá, porque não tem água, os gatos tão morrendo, o bicho tem que fugir. É, isso aí. Aí o cara vai lá, peraí. Se nesse ano aqui já tava acabando a água, a gente ia fazer o que? A gente vai fazer o que lá, velho? Mas já faz carcaça. Porque uma das projeções pro futuro era que a gente teria colônias na Lua, em alguns planetas próximos. Talvez até, sabe? Tipo, seria comum viagem espacial. Sendo que eu não acredito que o homem nem foi na Lua. Ah, mas você acredita? Você não acredita nem na teoria da evolução? Ei, isso é alguma brincadeira? Por que faz isso comigo, Deus? A próxima vez que for me desapontar, poderia me dar um tubinho de lubrificante? Lubrificante seria bom, ou pelo menos um carinho, Deus. Que tal se você me desse um pouquinho de amor antes de decidir me... Por que não? Eu sei lá, cara, é muito zoado. Não, cara, porque você não assistiu Transformers. Entendi. A teoria da evolução, cara, faz sentido. Até porque constantemente você nasce sem saber nada, de acordo com o tempo você vai evoluindo. Mas eu ainda prefiro ficar com eu prefiro ser criacionista. Tá bom, então. Eu sou criacionista, mas até certo ponto. É, então, até certo ponto. Até o ponto de que, tipo, Deus criou a gente e tal. Beleza, ele fez tudo isso pela gente e tal. Porque pode ser desse jeito e tal. Fez tudo isso e tal. Beleza, tal. Vamos esquecer 10 minutos. Pra tu ver como é que é. A gente tá falando sobre futuro, ele vai lá e puxa passado. Cara, você é totalmente parabéns. Presente. Não, vocês estavam falando da agorinha que pra falar do futuro a gente tem que voltar ao passado, tem que falar muita coisa do passado, justo, né? É justo. Eu sei que você tava lá vendo, por isso que você quer compartilhar. Mas e aí, futuro? Vocês acham que a gente vai achar alguma coisa lá fora muito zoada que vai. Cara, provavelmente. Ou vai ser sim. Bom, vai ser ruim. O universo é muito grande, então. E ele tá se expandindo, quer dizer. Vamos supor, imagina assim. É, mas tipo assim, tá se expandindo na questão de que as galáxias estão se afastando. Não, na questão de que tá. Multiplica. Não, mas olha só a questão. Eu vejo que todo mundo começa a se vestir igual Restart. Não, assim, imagina, isso aí infelizmente tá acontecendo. Não precisa nem ir muito longe, mas olha só. Por exemplo, imagina só, a gente consegue. É mesmo que é Restart. Assumiram já. Amém. Eles foram tragados pela Terra, do jeito graças que eles saíram. Meu Deus. Engraçado, foi só o Justin Bieber ser preso que. Sabe? De graças a Deus parou. Que sumiu, né? Reduziu um pouco. Parece que levaram junto não, com ele. Não, ele, o vocalista do Restart atropelou um cara e matou ele aí também. Ah, é sério isso? Sério. Calma, não, cara. Ele foi atrás dele, ele saiu correndo na rua. Meu Deus. Aí foi atrás dele, ele pegou e fechou assim a porta assim, da garagem. Acho justo, assim. Acho justo. Cara, ou seja, tem que ser preso. É o ciclo da modinha. É o ciclo da modinha. Ser visto, fazer sucesso, parar de fazer sucesso, não, começar a fazer... Pra tentar fazer sucesso de novo, pra aparecer de novo. É, mas isso é uma tendência que já foi vista lá atrás. Tá, mas voltando ao espaço. E vai continuar acontecendo no futuro. Mas voltando. Mas não é atrás de você, não, Edgar. Tá, vocês já repararam que até a moda, verdade é mais organizada do que uma modinha. Não. É diferente. Voltando ao espaço, olha só. Imagina só, a gente faz colônias, né? Tá apertado. Peraí que tá apertado aqui, gente. Bora. A gente faz uma colônia, sei lá fora. Não, ali, pô, perto do. Lá onde fica o Vital. Lá na beira. Vital e sua moto. Tá, espaço. Aí a gente faz uma colônia lá fora. Aí estabelece as duas colônias. Aí com o afastamento das galáxias. E aumentar a distância ia gerar mais dificuldade, né? Tipo assim, imagina tu. Aqui nossa, poxa vida, se a galáxia fosse um pouquinho mais longe ia ser tão difícil pra mim. Não, mas já ainda bem que ela tá perto. Não, mas a questão é a seguinte: eles calculam o combustível pra uma certa distância. É. A galáxia se expande além daquilo. É isso aí, diz que eu tô falando. Vai nadar pra morrer na praia? Mais recursos. Pô, imagina, né? Os caras indo daqui pra lá com combustível. Não, mas aí é o seguinte: aí antes de chegar, acaba. Mas aí você tem que dar um puxão de orelha no pessoal que calculou o combustível. Isso. Vamos buscar. Calculou aí presta atenção. Por favor, né? Manda alguém aqui pra vir buscar a gente. Aí calcula errado de novo, lá vai. Não, por isso que é coisas da NASA. Nave boa é a Coração de Ouro. Nossa, Coração de Ouro. Coração de Ouro. Guia do Mochileiro das Galáxias. Guia do Mochileiro das Galáxias. Que ela funciona como motor de improbabilidade. É. Ou seja, aquilo que é mais improvável. Eu não assisti esse filme até o final, porque eu não achei o filme. Que legal. Filme eu disse livro? Meu livros! Deus, meu na verdade, Deus. Eu vi você um não filme. Disse livro, você disse Guia do Mochileiro das Galáxias. Ah, e o Guia do Mochileiro das Galáxias é um refrigerante. Pode ser um filme também. Não, mas eu vi o filme, eu não li o livro. Porque o filme. Alguém já viu um filme semelhante com o livro? Já. A Hospedeira. É muito melhor o filme. É muito melhor que o filme. Ah, era o livro? Crepúsculo. É, filme, tu aguenta. Ó, Crepúsculo. Não. Filme, tu aguenta. Eu já vi o contrário. O livro você não aguenta ler. Eu já vi o contrário. Já vi o contrário. Que o livro. É mais estragável. Não, cara. Mas eu não leio. Eu acho que talvez seja porque o filme dura bem mais tempo. Bem menos tempo do que o livro. Acho que é por isso, pode ser. É uma boa teoria. A menos que você seja um zumbi. Tá, então vamos voltar. Futuro. É, mas se você for namorado de alguém... Futuro. Ah, mas... Puta piada! Meu Deus. Aí é o Crepúsculo de novo. Agora voltando... Se bem que no momento eu não sou namorado de ninguém. Agora voltando aqui... Agora voltando aqui pra Terra. Pra Terra novamente. E essas evoluções que a gente tá vendo? Que evolução assim tu acha que vai seguir adiante e vai tá de vez? Porque... A gente está vendo corações artificiais, braços robóticos. Como é que vocês acham que isso vai afetar o futuro? A gente, cara, eu vejo com a medicina. Eu vejo muito bem, gente, tipo exoesqueletos, assim, com as pessoas, os órgãos, tipo Robocop. Os órgãos das pessoas, a cabeça dela lá e tal, mas o corpo praticamente todo reconstituído, porque já estão fazendo isso. Daqui a pouco o mundo vai ficar. Cara, já dá pra fazer isso. O mundo vai ficar coberto de água e a gente vai ter um monte de parte de ferro. Vai estar todo mundo ferrado. Falaram que já é possível fazer tudo em trânsito. Imagina. Pô, meu Deus, é isso aí. A gente tá afundando. Não, gente, vamos nadar. Ah, não dá. Aqui você vê. Todo mundo afundando. Braços biônicos. Já tem braços biônicos, já tem perna biônica. Órgãos artificiais. Um dia tá tudo isso virou. Um dia vai chegar no nível do Deus Ex. Que fica a discussão que se tu substitui todo teu corpo, você ainda é humano? Sim. Será? O filme, por exemplo, Homem Bicentenário, entra nessa discussão. Porque entra muito. Ele criou... Um robô criou as peças. Criou órgãos mecânicos que os humanos poderiam usar, mas poderiam continuar sendo humanos. E quando ele conseguiu criar, sintetizar... tecido humano, pra ele se tornar humano, ele não podia se tornar humano, porque a origem dele era máquina. Eu acho que a nossa humanidade não tá nos nossos órgãos, tá na nossa mente. Também, se você porém, se tu inserir um chinchila com a mente de humano, ainda sou humano. Com um corpo de chinchila. Você vai ser um chinchila que pensa como um humano. Eu serei humano. A humanidade não pode ser medida em células agrupadas. Então, se você transfere o conhecimento mental para um robô, só transmite a tua mente, para sinapse e tudo mais. Aí eu já criei um corpo totalmente mecânico. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, ele tá em evolução constante. Se você passar tudo que tem nele agora para uma máquina, você vai ter um limitado de você, uma versão limitada de você. Pois é, mas se você passa toda a sua essência para a máquina, toda a sua essência cerebral, todos os seus pensamentos, né, tudo, ali com o corpo mecânico, e ele foi um corpo mecânico evolutivo. E aí? Eu acho que não. Porque é uma questão que entra muito nos princípios filosóficos, do que é a base do ser humano, o que é a base do que é a máquina, cibernética, essas coisas. Tu falou sobre limitação, por exemplo, olha só. Vamos supor, tudo que tu aprendeu com um padrão, né? Que tu foi aprendendo esse padrão ao longo dos anos. Por exemplo, pra tu aprender a martelar, tu soube que tentativa e erro, martelar, isso o computador consegue replicar. Então, quer dizer, se tu passar agora o teu eu já vai ter algumas experiências e ele já vai ter um padrão de comportamento. Então ele vai poder aprender outras atividades, entende? Não, exatamente, não necessariamente. Possivelmente. É uma discussão muito interessante. Mas eu não tô falando só de aprender, eu tô falando de criar. Ah, criação. Essa aqui é a questão, grande questão, colocar criatividade numa máquina. Isolar padrões. Aí tá, é diferente. Aí realmente. Porque, por exemplo, você pode fazer uma máquina que reproduz os seus próprios movimentos, você não pode inventar, falar, não. Fazer com que ela invente próprios movimentos. Mas é porque, por enquanto, há essa limitação. Por enquanto. Mas, quem sabe. Mas hoje em dia consegue se criar, por exemplo, máquinas que elas podem criar os próprios movimentos. Porém, elas criam somente as sequências, porque ela precisa de movimentos pré-cadastrados. Exatamente. Que elas vão utilizar de acordo com cada situação. Isso daí já é possível. Mas isso daí é uma questão... É o futuro... Que realmente vai que aborda muito psicofilosófico. É. E realmente é uma discussão que rende muito. É, mas em termos de futuro, por exemplo, isso vai ser uma questão que vai ser abordada. Porque pessoas que teve algum membro mutilado, amputado, vai querer ter de volta e... Vai entrar nesse embate. Quem que vai ter mais direito? Quem ainda é totalmente humano? Quem tem parte robótica? Quem tem parte robótica e utilizar a parte robótica pro crime? Vai gerar um novo preconceito também, né? Ah, tipo, preconceito... Eu sou 100% humano. Sou 100% humano. Coisa que é abordada no Deus Ex. É. Que tipo, o próprio criador das partes mecânicas é no Human Revolution. No Deus Ex Revolution, esse passante dos outros. Gente, eu acho que você está esquecendo uma coisa importante. Ah. O que é Deus Ex? Deus Ex é um jogo que fala sobre o futuro de distópico, onde tem um grupo religioso que pega a pureza do ser humano, 100% humano, e o outro grupo que usa partes robóticas no lugar. Tipo, o futuro que tu pode trocar tudo: olho, só não cérebro, mas olho, o resto. É, tipo Ghost in the Shell. Você pode virar um ciborgue no futuro. Tipo Ghost in the Shell. Que é Ghost in the Shell? Ghost in the Shell é um anime parecido com... Dá pra falar coisas desse século? Ghost in the Shell é moderno e sai praticamente um todo ano. E é um dos grandes animes do Japão. E lá, assassinato, pra ter uma ideia, é só se destruir o cérebro. Sério? Se destruir o corpo, whatever. O cérebro estando vivo, a consciência... Tá vivo. Não é assassinato. Aí no Deus Ex, o criador da tecnologia, chamado ele lá no jogo de Augmentation, ou seja, que transforma a pessoa em ciborgue, ele é quem quer destruir a própria tecnologia que ele criou, porque ele passa a ser um dos religiosos extremistas dos que querem ser humanos, do 100% humano. E entra ali numa questão filosófica. Você tem duas opções ali. É. Você tem a opção de salvar a humanidade, ou seja, salvar todo mundo que tem as partes mecânicas e quem não tem, ou só salvar quem não tem as partes mecânicas. E aí também tem o meio termo, que sempre tem maluco, por exemplo, que nesse futuro, obviamente vai ter uma internet. E se a pessoa decidir sair do corpo e virar uma internet e viver na internet? É o chamado Holodeck do Star Trek. Que o Star Trek. Como é o Matrix. É viver naquele mundo digital. Que o Star Trek é uma série dos anos 70 que preveu muita coisa. Celulares. Tablets. Videochamadas e tudo mais. Portas retráteis, portas automáticas, assim, que abrem sozinha. Não, mas naquela época já tinha, porque as portas automáticas surgiram na década de 50. Ah, era por peso. Então, e mais uma boa questão para se levantar. Era por sensor também. Sensor? Já existia. Caramba. Uma questão para se levantar a partir desse negócio de o cara se tornar eu fiz um upload da minha mente para algum cérebro. Será que ela ainda vai ser capaz de calcular as decisões do mesmo jeito que o ser humano faz? É. Porque um ser humano muitas vezes conta, além das chances e tudo mais, da probabilidade, conta com a sorte. A gente chama de sorte o que na verdade é probabilidade. Eu consigo. Se, por exemplo, em relação a vou querer que. Assim, você é criança, você quer que os teus pais te deixem sair. Tu não vai chegar lá e pedir, eles vão te dar uma resposta. Mas se tu quiser aumentar as tuas chances, a tua, digamos, sorte, tu vai lá, tu vai fazer alguma coisa pra eles, tu vai queixar, né? Tem tudo aquilo. É a questão do filme do Eu, Robô. Onde o robô, no começo do filme, né? Ele roubou? Ele roubou. Não, no No filme não, no começo da história. Da história do como é que é o nome dele, cara? Esqueci. O índio foi numa loja. Não, é do Will Smith lá. O robô vai lá e tem dois carros pra ele salvar. O do Will Smith e o da meninazinha. O do Smith, ele tinha mais chance de salvar. Mas se fosse o irmão, talvez ele pensasse, eu vou salvar a meninazinha. Vou salvar primeiro, porque se ele tem mais chance de sobreviver, dá tempo de eu levar ela e tentar pegar ele. Se fosse eu, eu vou salvar a menina que eu vou poder dormir com ela depois. Se fosse um humano... Não, isso aí é o Dark Hollis. Era uma criança. Sabe a tua filha? Era uma criança? Não, obrigado. Do tamanho da tua filha. Ah, não. Então, tu falou menina, minha mulher. Então... Essa parte aí, será que seria reproduzível? Assim? Reprodutível, olha. Será que seria possível reproduzir essa nossa sentimentalismo? Só que aí pro robô, como ele foi programado nas três leis, ele utilizou a primeira e a segunda lei, porque ele não colocou em risco, ele não colocou em risco a integridade de uma pessoa que ele estava salvando. É, ele partiu para outra. Ele utilizou a terceira lei, deixou. Ele teve que usar a terceira lei. E também a outra pessoa. Toda vez ia dar curto, né? Ia ser um paradoxo se não tivesse a terceira lei. Não. Toda vez ele ia dar curto. Outra coisa, ela já tava ferrada, tipo, não importa o que ele fizesse, ele não ia, tinha como prejudicar a outro ser humano que ele não ia salvar, que já tava ferrado. Tipo, ele analisou as condições, analisou as duas situações, tipo, estão ferrados igualmente. Opção A, salvar um humano. Ele foi lá e salvou um humano. Foi pra isso que ele foi programado, escolheu um e. Na nossa especulação, né? É. Tipo, aleatório, assim, tipo. Aparece aquele coisinho assim dos aqueles parados que tem em Vegas. Não, é. Eu tô falando assim. Caiu assim o rosto do Will Smith, aí o rosto do Will Smith, o rosto do Will Smith aí, pra salvar o cara. Jackpot. Não, é porque, por exemplo, o Will Smith era o cara que tava mais próximo. Tem outros fatores a serem considerados. Por exemplo, a eficiência do robô. Ele tinha a menina que tava, o quê? A 2,3 e o cara que tava 1,8. Acho que ele escolheu o mais próximo que ia concluir mais rapidamente a tarefa. Ele tava com preguiça. E o que torna ele mais humano ainda. Que tá... Mais humano ainda. Pois é, cara. Outra questão a se pensar. Sobre e se fizessem, no futuro, colocassem os humanos em corpos de robôs e eliminassem as partes ruins? Como assim? Como preguiça, como... Aí sim você ia deixar de ser humano. Aí sim. Qualquer alteração, o humano não é perfeito. Ser humano é ser falho. Quando você atingir a perfeição, você não vai precisar mais evoluir. Isso é triste. É, mas só que tipo assim. Não exatamente! Não, inclusive eu acho que o ser humano, ele é falho pra ele poder estar em constante evolução. É, e por exemplo, imagina só, Deus chega aqui, todo mundo perfeito, bonitinho. E aí? Mas você já. O que a gente vai pensar de Deus? Essa questão da perfeição é abordada desde das primeiras civilizações. É. Que se tem registro. Fora as mais antigas ainda. Não. Só que o que é perfeição? É pra alguém. Não, assim, o conceito. O conceito geral de perfeição. O que seria o conceito geral de perfeição? Seria equilíbrio. É, sim. Só que o ser humano, ele é muito emocional. A gente se diz racional, mas na verdade somos muito emocionais. Então, enquanto a gente não conseguir domar as emoções, a gente não vai conseguir o tal equilíbrio. O tal equilíbrio que traz a tal perfeição. Cara. Perfeição é uma coisa que o humano, que a humanidade não tá pronta ainda. Tem certeza. Não, aí vem Minority Report. Não. Não. Não. Confundi. Aonde que é Revolution? Matrix? Não, sem ser Matrix. Revolution. X-Men Revolution. Revolution, aquele filme que as pessoas tomam uma droga que inibe as emoções. Não, aquilo é não. Equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio. Cristian Meia. Não, bicho, aquele negócio lá é uma droga. Não, a discussão é ótima. Não, os caras ele tentou fazer um trocadilho porque eles usam uma droga pra inibir as emoções. Não! Tá, mas continuando. Aquilo lá é uma síntese do que o futuro não. Porque é um futuro distópico. Teve guerras e aí a sociedade desesperada. Viu que o motivo das guerras era nada mais do que as emoções e passaram a inibir as emoções. Mas o preço foi muito alto, cara. Realmente, o preço foi muito alto. Mas e aí vem a questão, é possível? Ok. Porque, pra começar que drogas, geralmente elas têm um ciclo. A droga começa a ter um efeito, tendo um efeito, mas o cérebro sempre ele se adapta àquilo e você vai ter que usar cada vez mais droga e a droga vai perdendo efeito. E é por isso que eles tinham uma dose diária que eles recebiam todo dia. Mas... aconteceu de pessoas sentirem coisas mesmo assim. E aí que entra o... Mas aí foi o seguinte... Mas a teoria da evolução... Ele parou de utilizar para saber como é que porque ficaria. Ele, pois é, por um lapso... Curiosidade. Um lapso de curiosidade, porque aquilo foi um lapso. Já teve... Então a droga falhou nisso. Mas tudo bem, mas só que é por isso que nós somos... Como foi dito antes, nós somos falhos. É. Nosso sistema falha. Sem falar que, olha só... Então será que alguma coisa... Tem como mexer no sistema e deixar ele perfeito? Cara, só Deus... Não se sabe ainda. Uma hora, um dia vai se descobrir. Talvez sim, talvez não. Se a gente não se destruir primeiro, o que é a tendência? Com sorte. O que teoricamente é mais evidente. Tá aí um outro assunto bacana: as armas do futuro. Porque se a gente vai ter corpos de metal, a gente vai ter que ter armas que destruam metal. A maioria das armas serão elétricas. Então, tipo, uma mini bomba. Provavelmente vai ser. Não, pequenas. Não, tipo, uma bombinha nuclear, sabe? Tu atira no cara e dá uma pequena explosão. Pequeno PMzinho. É porque eu vi um colete à prova de balas. Sabe o que ele é treinado pra fazer? Ele analisa de onde vem o som da bala e ele desvia estilo Matrix. Ele dobra teu corpo pra desviar da bala de uma forma. Cara, eu só consegui imaginar. Agora imagina. Atirar queima-roupa é uma metralhadora, um monte de metralhadora, cercado de metralhadora assim, olha, depois. Sabe aquele boneco que sai, tudo quebrado assim. Vamos dar uma chance melhor. Tem duas armas a uma distância que o colete consegue calcular e se desviar. É. Todas as duas são armas automáticas. As duas atiram ao mesmo tempo. E aí, colete? Aí eu dividi um cara no meio assim. Vai fazer o cara dar um salto mortal? Não, é. Mas é interessante, é uma proposta interessante. É uma proposta interessante, tipo, geralmente é. Mas tem colete, manda para nós. Mas tem que ser uma coisa muito bem feita. Você assistiu Homem de Ferro 2? Ia ser o termo de tentativa de fazer? Aquela lá que o cara vai tentar. A tentativa de fazer reproduzir a armadura de ferro. O cara vai virar assim. Aí no final o cara, não, ele está bem. Ele está bem. Como alguém consegue viver com a coluna do outro lado, velho? Tá bem paraplégico. Tá bem torto. Se fosse assim, a gente inovava todo dia. Hoje eu vou andar pra trás. Eu vou dar uma de Curupira. Porque, por exemplo, aquele canhão do Transformers, ele existe. Aquele canhão gigante que atinge o... o canhão de fóton. É, o canhão de fóton, ele existe. E é daqui. Cara, é uma pessoa que é assim, vira um canhão de fotos estranhas que vivem matando. Ele não é funcional porque o modelo mais curto de um canhão de fotos, ele só cabe no navio. Eles foram bem minimizados, porque a última tentativa do canhão de fótons, se eu não me engano, foi dos anos 90. O que é exatamente um canhão de fótons? Sabe aquele canhão de fótons Transformer 2 que atinge aquele o devastador, aquele Transformer gigante que está na pirâmide? Que o agente Seymour tá embaixo do escroto. Não, dele. Sim. Eu lembro. É. Eu tô perguntando o que é um canhão de fótons. É um canhão que atira fótons. Selfies ou paisagens. Tá, foto, o que é foto? Fotos são partículas. Eu já vi fotos de um canhão no meu Facebook. Lá isso tem muito. Mas um canhão de fótons. Estamos passando câncer pra galera. Tem muitos pâncreas doendo essa hora. Nossa. Cara, não, vai continuando. O canhão de fotos é basicamente um raio laser. É um laser com nomezinho legal. É um laser de raio. É, porque, por exemplo, a gente vê raio laser hoje em dia em cirurgia, em coisas dentárias, mas se o cara pegar vários daqueles caseiros gigantes, vai dar certo? Será? Uma coisa interessante já fizeram, já produziram a espada do Sabre Jedi. É, só que ele tem que... A única coisa que não... quilômetro não, infinito. É. A única coisa que eles não conseguem reproduzir é a limitação do laser, mas aquele laser com aquela potência eles já conseguem fazer. De cortar coisa de passar assim, João. É manteiga, como se fosse manteiga. João. Só falta. Marinha. Só falta colocar um limitador na porta. É outro? Só falta colocar. Carlinha. Não é. Marquinho. É o tiro do dos droids. Dos droids. Droids. É, os droids. O futuro e os clones? Qual o seu nome, clone? Rex. Qual o seu nome, clone? Rex. Qual o seu nome, clone? Rex. Rex. Vai lá em casa, pô. Vai o ter quê? Um... Que? Fala que é vai ter uma churrascada com o Rex. Isso, isso. Traz o tiranossauro também. Isso é outra. Isso é outra. Ai, caramba. Isso é outra discussão boa. O quê? Clones? Clones. Imagina só, tô... tá na Matrix, alguém te copia os teus dados. Falando em cara, clone. Tomara que ninguém me copie falando os dados clone, quando eu sabia falando na Matrix. Em clone. Pô, tomara o melhor que ninguém me copie o Darkhold. O melhor print de clone que eu já vi no Facebook foi da página RPA, Recompose Arquivos, onde os caras colocam uma foto da Edo Wong no Resident Evil 6. Ela comenta assim, assistindo novela o clone. Aí aparece lá no curtir. É Carla Ramirez curtiu isso, que é o clone dela. Nossa. O melhor trocadilho de clone que eu já vi. A mulher assistindo a novela o clone dela curte a postagem. Da a coisa. Beleza. Você entendeu isso, cara? Isso aqui, enfim. Isso aqui nem a pessoa mesmo dá um like. Tecnicamente ela faz um like. É um like. Então, esses problemas aí, tipo, vamos supor, a pessoa morre e ela tem... Sempre imaginei o Black, Black Jack Black jogando Jack Black. O sexto dia. O sexto dia do Schwarzenegger é uma discussão boa. É uma discussão boa. Uma cópia é uma outra pessoa ou é a mesma? Isso são questões muito impressionantes. Muito impressionantes. É isso que eu falo, se tiver uma tecnologia onde a pessoa continue aprendendo, continue criando... Eu creio que isso ainda é. Não é a mesma, não mas é outra pessoa baseada pessoa, na mesma. Mas é porque a mesma. Se eu pegar eu agora e copiar, não vai ser eu que vou continuar, não. Vai ser outra pessoa, porque as circunstâncias vão moldar aquela pessoa de outro jeito que eu. Tom o legado, aborda isso. O truque. Eu não achei tipo. O truque. Do Christian Bale e do Jack. O truque é sinistro, porque o grande truque do Houdini era uma mágica que ele ficava num lugar fechado. Ele ficava numa ânfora com água pra lacrado, né? Só que entre a ânfora tinha um aparelho de clonagem, de cópia. Tipo que o Tesla parece que inventou. E toda vez ele morria e o clone dele seguia adiante fazendo shows. Tipo, morria em outro clone, aí nascia e ficava no lugar dele. Então o grande lance do grande truque era esse. É um grande spoiler do filme. E procure o filme, que isso é interessante, essa discussão sobre continuidade. Quer dizer, o cara queria tanto, sabe, fazer o truque, que morreria por isso. Então é basicamente isso. Se você clonar uma pessoa, vai ser a mesma pessoa menos... Que a primeira pessoa continue vivendo. Não. Se ela morrer... Vai ser a mesma pessoa, só que com um pouquinho de continuidade. E nem souber... Mas, tipo assim, a clonagem, por exemplo... Mas agora, as questões, essas pessoas vão pro inferno? Tipo, você vai várias vezes pro inferno? Ou vai várias vezes pro céu? Não, a gente tá falando de clonagem corporal, a gente não tá falando de clonar a alma da pessoa. Mas o que é a alma? Aí, dúvida. Nossa, cara, teríamos uma filosofia muito tensa. Teríamos uma série de 25 podcasts. Não, preste atenção. Pra chegar no índice ainda. Olha só, ia nascer uma outra pessoa, só que com. Tipo, o clone é como se fosse uma outra pessoa nascendo, só que com a memória e a personalidade do original. Idêntica, ia até ser agora. Uma outra alma. Não, o que é pior ainda. Porque se ele tá fazendo truque, ele tá fazendo suicídio. Suicidas vão pro inferno. Então, tipo, ele se matou, já era. O clone dele é uma alma, é outra alma, é outro espírito. Não. É, cara. Cara, não, vamos é. Parar. Vamos parar. Vamos parar. Vamos voltar pro futuro, vamos pro dia. Tanto no conceito de lógica, nada é igual, tudo é absolutamente diferente, cada um é um. Então, isso que ia fazer ele ser único. Se você clona uma pessoa, você tem a pessoa original, mas você tem a pessoa cópia 1. Se você copia, você tem a pessoa cópia 2. Você não está copiando a alma, você está copiando personalidade e tudo mais. Você está criando uma casca. Pois é. Tem vida, tem personalidade, mas não tem alma. Não, aí é no caso. Ia, por exemplo, o clone. E no caso, ia vir desde bebê sendo desenvolvido. Porque se fosse desde bebê sendo desenvolvido, que nasce pessoa. Ia ter uma alma. Mas só que não ia ser a mesma do que a do cara. Só que é que tá. A menos que você seja um zumbi. Mas aí é que tá o outro porém. Se você tá clonando uma pessoa e vai fazer a clonagem via embrionamento, a pessoa não vai ter todo aquele conhecimento, toda aquela personalidade. Só se o implantamento desse conhecimento posteriormente. Vai ter a aparência, vai ter tudo mais. Mas ela geneticamente idêntica. É. Ou seja, o que você está fazendo? Você está tirando um núcleo de espermatozoide de sua essência e colocando a de outro. Ou seja, você já está eliminando a alma. Mas o que é interessante é que já é algo artificial, e tudo que é artificial, o que forma uma pessoa é tudo que acontece com ela e o que ela faz com isso que acontece. Então, se você clonar uma pessoa, não vai ser a mesma, porque não vai, mesmo que você reproduza todos os eventos, isso é impossível. Tudo, todos os sentimentos, emoções, tudo, o caráter da pessoa, não dá. Dá. Não, dá? Não. Faça isso, vai lá, faz aí, vai no banheiro e faz, sei lá. Dá pra se aproximar, você pode replicar as experiências que aquela pessoa passou, pois é, mas pelo histórico dela. Mas ela pode agir de forma diferente. Isso seria evolução? Ficar reproduzindo pessoas e reproduzindo os mesmos eventos que aconteceram? Não. Não seria funcional nem produtivo. O objetivo principal da clonagem é conseguir clonar a mente também. Mas isso é o que quer, é o que dizem. E você? O que você acha? O que você acha que o futuro lhe aguarda? Lhe reserva, né? Comente, dê sua sugestão, que a gente pode discutir ou não no blog, no podcast ou na rádio, ou até em qualquer lugar pra ir, numa roda, bebendo uma cerveja. Não. Não, cerveja não. Não, numa roda de amigos tomando bebidas de origem refrescante. Ou na bebê. Ou na bebê. Nosso único patrocinador depois da oficina que for presente. Você dá uma malhadinha lá, fica marombado, suando. Parecendo gente. E vai mexer. Toma um isotônicozinho, um suquinho, uma aguinha bacana lá com seus amigos e vai conversando e discutindo. É, dando porrada nos outros. Não, isso aí é criaçãozinho! Isso é teoria de emoção, seu... Regional, mas também é malhação. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. E aí, galera, algum conselho pra dizer pra galera encarar o futuro? Tentativas de puxar saco do patrocinador. Cara, eu vou usar uma frase clássica. É. O passado, você foi. O futuro é incerto. O presente é uma dádiva. É uma dádiva. Por isso que uma dádiva, por isso que se chama presente. Que gay, cara. Mas isso é Kung Fu Panda, não é gay. Isso. É Kung Fu Panda, é o Mestre Yu, ué. Ele bate te dormindo. Cara, eu só digo uma coisa. Eu vou dizer uma frase. Ele morreu virando planta. Eu voltarei. Tá. Não. Cara, Exterminador, tem 800. Caramba, tem 800 é... Eu só tenho uma coisa a dizer. Galera, se você tiver uma torradeira, vai agradando ela. Que se acontecer hoje pra altura do terminamento, tu tem que ter alguém pra falar bem de ti. Fale, robô ex. Que quando a máquina tiver aí. Se você tiver uma furadora ou uma atiradora de prego. Nossa. Cuidado. Porque furadeira é muito mainstream. Furadeira. Furadoura. Furadeira, eu troquei aqui, rapaz. Com uma atiradora. Lá em casa tem uma furadora. Os universitários estão muito ligados. Tem uma pessoa chamada Dora. E ela vai e fura ela. Não, tem uma furadora lá em casa. Furadora? Tem uma furadora. Coitado da Dora. É melhor a gente acabar isso. É, vamos terminar, cara. Tá feio. Acabou. E que venha o futuro. Que venha o futuro. We go to the future. Só não vale o Outer World. Uma frase pro futuro. Prepare to fight. Game over. A maioria dos homens estão ficando cada vez mais femininos, e a maioria das mulheres estão ficando cada vez mais masculinas. É isso aí. É uma colocação. A gente tem que regravar esse começo todo mundo. Não. Sabe por quê? Não. Tá falando muita palavra macho. Não. Eu vai ficar legal. Tem que cortar, ele vai corta. Vai pegar estranho, né? Vai ficar muito. Corta essas partes de macho. Vai ficar muito estranho por causa dos cortes na edição. É melhor te regravar esse começo de novo. Não. A partir do começo do começo. Sem ser a parte da pergunta. A pergunta ficou legal. É, do Jetsons em diante. E entre a pergunta e o Jetsons é bom cortar. É. Cara, eu vou cortar isso na edição. Não, cara, vamos lá. Mas mesmo assim. Não, tá bom. Vamos continuar. Vamos gravando. Vamos continuar o bate-papo. Pois é, mas vamos tentar falar assim, do jeito que não. Que evite cortar depois, entendeu? Porque senão vai ficar muito estranho. Trabalho de macho, fica meio estranho mesmo. Tá bom. Fêmea. Falar do nome aqui, tá. Conversando com o Gabriel lá no fã. Ah, e aí, preto? Fala aí, beleza. Agora reformula a frase e bota o nome de Edgar. Que não são. É. Uma mas... Não, eu corto o teu nome. Isso aí. Ah, eu tô conversando com o... Eu tô conversando mal os fãs. Então, vocês já repararam que... Cara, tá um negão muito foda. Porque eu não tô ofendendo o cara. É um negão, tipo. Agora reformula sem o palavrão. Hã?